Estamos chegando com o Pretinho Básico, mais uma vez ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência e preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Eu tô muito feliz porque eu consegui botar pra fora um pouco mais daquela gripe xarope que estava comigo ontem. Você botou pra fora direitinho. Botei direitinho pra fora, cara. E eu gostaria de sugerir mais uma vez, tá gripado aí, vai correr, bota pra fora as porcarias pelo suor. Fala, Mr. P. Falo. Tudo bem, querido? Tudo bem. Tudo beleza. É o Fetter Spam agora. Fala aí, Cajezinho. E aí, beleza, boa tarde. Boa tarde, Marcos Piangeres. Sabe que teu organismo, ele vai se curar, independente se tu correr ou não, não sai no suor a gripe. Esse é o maior mito da história da humanidade. Vai sair no suor a minha gripe. Tem lá uns glóbulos brancos brigando lá dentro do teu corpo. Glóbulo branco. Independente do teu suor. Glóbulo branco. Vai pra sauna que sara. Então que vai sauna. Tá, Piangeres, nós vamos instituir em 10 segundos a apresentação, tá? Tu é muito esperto, eu já tô te sacando há um certo tempo, tu fica ganhando espaço na apresentação. Fala, Porazinho! O Piangeres é assim, ele quer sempre sair na frente. A gente sempre atrás dele. Tudo bem, tamo aí. E aí, Amaral? Ô, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde. O Potterzinho não tá muito bem hoje, né, Potterzinho? Eu vivo cercado de puxa-sacos. O Porã puxa-saco antes do programa e o Piangeres no começo do programa. Como que eu puxei saco? Eu tô discordando dele, rapaz. Mas é uma puxação de saco. Não, é uma forma. É assunto pra doença do chefe. Genialidade. É mostrar pro chefe que tá participando, que tá pensando. É o famoso caso espirrar saúde, né? Espirrar saúde. Caso espirrar. A estreia móvel do Pretinho Básico desta quarta-feira para todo o sul do Brasil não é a mina do patrão. Não. É o mino do galpão crioulo. Neto Fagundes. Fala, Lugubara. Beleza, compadre. É o Mino. Vai, tá Mino. E ontem no show da Shakira a gente encontrou o Gino, né? Que é o produtor lá, né? Gino. Tava lá o Gino. O Gino. É produtor, um dos produtores, é a cabeça pensante do Galpão Crioulo. Não do Galpão, é várias. Vários especiais, né? Os especiais todos da do Carnaval, cara. Mas, principalmente do Carnaval. É, o Gino que vai conseguir o desfile dos imperadores. O Galpão. Gino Basso. O Crioulo tem ali a cara do Gino, né? E os comentários sobre o show da Shakira, o primeiro comentário sobre o show da Shakira que eu ouvi hoje foi o mais improvável que eu poderia esperar ouvir, né? Abre-se a porta do estúdio, entra aquela criatura magra e me diz o seguinte: cara, me caiu os buteados boas com o show da Shakira. Pronto. KG. O KG cara vai pra Buenos Aires ver a Madonna. Não. Ir pra Buenos Aires ver a Madonna não é nada. O problema é ir pra frente do hotel da Madonna e gritar Madonna. E agora é quase fui preso. Agora vem e gosta da Shakira. Queria dizer que isso é mais um sinal do apocalipse, né? O KG gostando de Shakira. Olha, por exemplo, a hora que ela tocou Nothing Else Matters do Metallica com Pumbo Volta, ali é que tu tinha que ter quebrado ela no meio. Aí foi brincadeira. E aí foi ao contrário, aí tu te entrega. Hoje ele não brabo, né? Foi uma baita versão. Ah, né, Girimão? Ah, não me leva Girimão, mal, cara, tá, mas tu tá louco. Agora ferrou. Agora sim. Eu não me vendi pro sistema ainda, meu. Encontrei Girimão lá. Tu tava lá, Girimão? Eu tava lá, mas não por causa dela. Ah, viu, Alegre? Foi pra ver o quê, Girimão? Cara, não te mete, não é contigo. Mas tu foi ver o Fat Boy Slim? Cara, eu fui ver o que eu quero. Boa, Girimão. É isso aí, não é? É isso aí, Girimão. Tô contigo. Ah, o trem até que dá pra dar uma curtida. Ó, viu? Sabia? O trem, curtiu o trem. Foi de trem, né, Girimão? Cuidado que o trem te pega. Pazinho. Até tu agora, Pazinho. O id e o ego, o Girimão. Vai, agora sim. É sensacional. Brigaram. Quarta-feira, 16 de março de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos aqui com muito prazer entretendo a audiência milionária do Pretinho Básico. Temos aproximadamente, ou para mais ou para menos, 1 milhão de pessoas conosco neste momento, nesta grande corrente do bem do Pretinho Básico. Destaques do Clique RBS, a emergência do Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre está super lotada. Desde amanhã desta quarta-feira, o espaço só está recebendo casos de urgência. Os demais pacientes estão sendo instruídos a procurar outros hospitais. Tempo de espera para quem está em caso de urgência é de 1h30. Pra quem tá em caso de urgência, né? Pra quem tá em caso de urgência. Pode ser coisa pior do que alguém dizer assim, ah, não, não tem lugar, vai pra um outro lugar. Imagina tu mal, assim, só... É, mas tem casos que eles não têm nem como atender, eles não têm estrutura. Não dá, não tem, não dá. É verdade. Eu lembro que quando eu tive meningite, eu não lembro qual foi o primeiro hospital que eu baixei e não pude ficar lá. Tiveram que me mandar pra outro, porque naquele ali não tinha, só há 400 anos atrás, mas, enfim, tem disso também. Não. Olha, eu tenho um vizinho meu... Não amigo, poderia, né? É. Não poderia. É que são várias cidades no mesmo hospital, né? Um vizinho meu, ele trabalha há 30 anos com saúde, ele diz que sempre foi assim. Sempre foi. Volte e meia, vai pra manchete, diz assim, tá com problema de leito no hospital tal. Ele falou, há 30 anos, sai governo, sai prefeitura, entra prefeitura, PT, PSDB, e MDB. E falando de Brasil, tende a piorar, sempre né? Sempre foi assim. Ah, cara, não, mas até ele falou a população assim, tá crescendo, aumenta, cada vez pior por causa disso. Ele falou que não piora. Não piora? Sim, se mantém. Assim, porque daí quando chega no limite, fazem lá num outro hospital. E aí fica outro hospital também, um absurdo. Há 30 anos não se faz um hospital novo em Porto Alegre, né, cara? O último hospital é o da PUC. Fechando, né? O último é o da PUC, alguns fecharam, então só pode piorar. Pra não dizer que tudo é tão ruim assim, hoje de manhã no pijama eu mandei um abraço, faço questão de mandar agora aqui pra toda a equipe do doutor... Não me erro o nome do doutor. Não me esquece o nome do doutor. Tão bem hoje de manhã. Especialista doutor, em troca equipe de do sexo? Doutor da Santa Casa. O famoso... Que cuidou do teu pai. Que é o famoso doutor... Inesquecível, grande pessoa. Inesquecível, galera! Tu vai lembrar no segundo bloco. Deu um branco. Duas e 15, tu vai lembrar. Os moradores, mais um destaque aqui, os moradores de Tóquio estão de olho na previsão do tempo. A preocupação agora é com a direção do vento. Dependendo do rumo do vento, a radioatividade que sai da central nuclear de Fukushima pode chegar a Tóquio. No momento, o vento está indo em direção ao oceano, o que, de certa forma, tranquiliza um pouco mais a população. De qualquer forma, a situação está sendo monitorada pelas autoridades japonesas. Na TV, o assunto é tratado constantemente, assim como a contagem do número de mortos, que pode já ultrapassar a casa dos 4 mil até o final do dia de hoje. E o mais louco é que as pessoas já estão fugindo de Tóquio também, né? Elas estão indo pro sul do Japão, onde... Com medo da radiação, né? Com medo da radiação, e no sul do Japão é onde ainda existe um fornecimento de suprimentos, né? De alimentação e tal, ainda com mais normalidade, né? Que foi a região menos atingida pelo terremoto e tsunami. E aí tem comida, tem água, tem energia elétrica e também telecomunicação. Bom, quem tem parente ou alguém próximo que possa acolher, vai pra lá, certo? É isso aí. As rodovias estaduais do Rio Grande do Sul vão ficar pelo menos até setembro sem pardais. Ah, que bom! Giovanni Grisotti! As rodovias, eu vou repetir, tá? As rodovias estaduais do Rio Grande do Sul vão ficar pelo menos até setembro sem fiscalização de pardais devido ao esquema de fraudes na implantação de controladores eletrônicos. Vamos dar uma banda na Estrada do Mar ali, meu? Cara, ontem à tarde, à noite ali, eu tive que pegar Castelo Branco, como muita gente, pra ir lá pro estacionamento da Fiergs, e tem aquele pardal ali. Eu passei a 80, mas não, vários carros... Aí, mas aquele ali não é a rodovia estadual. Aquele ali tá valendo. Peraí, deixa eu falar. Vários carros ou desprezaram o pardal, ou não viram o pardal, ou, enfim, passaram a mais de 80 por hora ali. Ah, é? E eu fico pensando... E não precisa aquele pardal. Aí tá, não precisa aquele pardal. O pardal, ele nasceu pra salvar a vida, certo? Pra botar perto de colégio, entrada de cidade, pra as pessoas conseguirem atravessar a cidade e tudo mais. E a gente vibra porque não tem mais... Porque a gente sabe que ele é usado de uma forma errada. Sabe por que não tem aqui, você não precisa aquele pardal ali? Atenção, você que instalou, você que é filho do engenheiro, que pode de repente ter pensado em colocar aquele pardal ali. Aquele pardal não precisa porque tem o muro do Trensurbe. né? Não justifica, ninguém vai atravessar, a rodovia ali, a Castelo Branco, de um lado pro outro. Tem um muro do trem sub de um lado e do outro lado é um barranquinho, né? Com um posto de gasolina, se não me engano, lá embaixo. Lá embaixo. Na volume, não precisa aquele pardal. Então o cara vem ali, sai de, né, sai de Porto Alegre, anda 100 metros... Diminui para 80, passa o pardal 160. Não. Foi. Aí vai, 160. Aí depois ali, dá o quê? Um quilômetro ou menos, 500 metros depois, tem a freeway que a velocidade é 100 por hora. Então é tipo, segura 80, aí é 100 metros. E na volta é bom, o da volta é inteligente, porque tu vem lotado da freeway, entendeu? Sim, e aí ele te freia. Tu tá chegando na cidade, aquela curva perigosa, aquilo lá é legal, aquele foi inteligente. É verdade. Só pra dizer que a gente não é contra todos os pardais. Contigo naquele ali. Aliás, então fica aqui o nosso pedido pra a Polícia Rodoviária Federal, né, para comunicação social, que nos mande um sinal, um recado aí de qual é a moral daquele pardal. Aquilo ali é PTC, não é a Polícia Rodoviária Federal. Aquilo ali ainda é Porto Alegre. É Castelo Branco. Então nem manda. Tá, mas peraí, mas ele está no limite ali. Ele está na Avenida Castelo Branco. Ele está numa rua de Porto Alegre. Está em área urbana ainda. Então a PUE começa na ponte do Rio Bravante. Bom, então não adianta nem pedir para PTC que não vai responder. Não. PTC responde pra kg@atlantida.com. Isso. Ô, cara, outra notícia importante no trânsito que tá na zero hora de hoje, não sei se ontem vocês passaram aqui no programa, é que foi aprovado o uso obrigatório do bafômetro. Parabéns. Foi aprovado o uso obrigatório e o cara que se negar a fazer o bafômetro vai ter a carteira apreendida e também uma multa de R$957. Muito bem. Né? Então é obrigatório. Já estou estudando todas as vias paralelas de Porto Alegre para não andar nas ruas principais onde tem. Ele pagar R$950, não é obrigatório. Não, é obrigatório que a pessoa faça aqui, ó. Tá aqui a notícia. Não é obrigatório. Se ele disser não vou fazer. Aí tu tem o carro recolhido. Alguns estados, mas já tinha o carro recolhido. Ok, mas agora vai ser assim. Alguns estados americanos, o cara não quer fazer, ele é algemado. Vai pra delegacia. Aqui tu não quer fazer porque tu deve, cara. Mas aqui não. Tinha que ser assim, meter uma algema, quero fazer, então algema, aqui, ó. Sabe como é que é na Alemanha? Tirar teu sangue. Ó, na Alemanha é obrigatório fazer o teste. Na Argentina, se o motorista se recusar, pode ter o carro e a carteira apreendidos. Para liberar o veículo, deve pagar multa e ficar um mês sem dirigir. Na Espanha, o teste também é obrigatório. O rigor conseguiu reduzir o número dos acidentes nas estradas. E Estados Unidos, a lei tem diferenças nos estados. Nos mais rigorosos, o motorista é algemado se recusar a fazer o teste. Aí, ó, todos os outros países são melhores que o Brasil, né? No Brasil já é assim. Não quero fazer o bafômetro. Então tem um condutor aí no carro que pode levar o seu carro até em casa que faça o bafômetro. Não, só pra deu zero. O que mudou é o seguinte, o cara olhava pra ti e dizia: ah, esse aí, tô desconfiado que tá alcoolizado, vou fazer o teste do bafômetro. Agora é obrigatório pra todo mundo. Todo mundo que for parado vai fazer o teste de bafômetro. Em blitz de bafômetro. É isso que mudou. Tem uma diferença aí que é importante, que é a do cara reconhecer, do cara tá dizendo que é, porque antes, se o cara se recusasse a fazer, ele tinha que ir para a delegacia lá e era feito um exame clínico. Exatamente. E o exame clínico, ele não tem comprovação e começa a dar confusão. Porque o cidadão, ele pode questionar a veracidade. São dois momentos, tá? Sim, mas acontece que no momento em que ele se... É o Martins. Ali. Martins aqui embaixo explicou exatamente isso para nós no almoço ainda essa semana. E ele comentou exatamente essa questão, que se no momento em que tu diz não vou fazer o teste do bafômetro, acabou a história, tu tá alcoolizado. Ponto. Sim. Tu já tá produzindo uma prova contra ti. Isso, acabou a história. Mas não tem exame clínico nem nada. Fiscal de trânsito olhar pra ti, vou fazer ou não o teste do bafômetro com esse cara. Agora é obrigatório fazer com todo mundo. Não. O motorista não pode se negar a fazer o teste. Não, o que o Maurício está dizendo é que numa blitz, toda a situação, além da documentação que tu apresenta, também vai existir o bafômetro. Eu acho que a autoridade solicita que tu faça o teste, aí tu é obrigado a fazer. Aí tu é obrigado a fazer. Não sei. O cara olha pra ti e olha, tu tá meio bêbado. Eu acho que eu vou ter que fazer contigo. Claro. Comigo, ele sempre acha que eu tô bêbado. Porque nem tem tantos bafômetros, aparelhos. Não tem como em todas as blitz ter um bafômetro. Não tem como. Eu vou no McDonald's e ele tá bêbado. Todo mundo acha, eu sempre tô bêbado. Tem uma carinha. É só chamar o Martins ali embaixo, que ele tá ali. Olha só, existe uma coisa assim que. Vamos pensar assim, a vida real, tá? Vida real. Tô casado, tranquilo, feliz a vida. saí pra comer uma massa com a minha mulher no inverno. Okay. Gosto de comer uma massa. Aí pedi uma massa. Vamos tomar um vinho, vamos. Massa com linguiça. Peraí. Vamos ouvir um exemplo, cara. Vamos tentar ser adulto uma vez na vida pra falar de um troço sério, pô. Aí, verdade, maravilhoso. Vamos tomar um vinho. A gente toma uma garrafa de vinho. Nem toma toda a garrafa, fica um pouquinho ali. Aí eu saio pra casa tranquilo, né? Não vou matar ninguém, tô tranquilo, tô sereno. Aí me param. Aí o cara vai me olhar. Entendeu? Se ele quiser tirar minha carteira, ele me tira. Ele vai fazer o bafômetro em mim, sim, vai dar um nível de álcool, sim, ali, deu. Exato. Eu acho que aí tá o erro. Eu tô fechado contigo. Aí tá o erro. O cara tem que olhar pra mim e falar assim, ó, esse pode matar alguém no trânsito. Mas é isso. Esse que eu vou dar o bafômetro. Não, agora não é mais. Não, mas não, cara, é mas isso, se, Potter. Mas se o cara fizer, for intimado a fazer, é, essa é a questão. Exatamente. Se o cara for intimado a fazer, quem vai decidir se tu vai fazer ou não é o oficial que te parar. Exatamente. Seja da EPTC, da Brigada Militar ou da Polícia Rodoviária Federal. O cara vai te parar e vai dizer, tu vai fazer o teste. E tu não vai poder dizer, não vou fazer. Acabou. E é simples de entender por quê. Porque uma gota de álcool tem um efeito no Potter que é diferente do efeito em mim. E não tem como ficar medindo, esse não está causando perigo à sociedade. Este está causando perigo. Não existe, até porque se na próxima esquina, tu tomando uma taça de vinho, fizer alguma coisa, já pode ser dito que talvez se não existisse esse cálice de vinho. Eu, é uma subjetividade, eu não tenho. Eu acho bem, exato. Mas a lei é a mesma e tem que ser pra todo mundo. É isso aí, acabou. Infelizmente é assim. É isso aí. Quer beber, bebe em casa sem sair. Quer sair pra beber, bebe, alguém dirige pra ti. É isso. Mas aí, o mundo não é assim. Cara. Ou corre o risco, cara. Mas o mundo não é assim. Corre o risco. Tu tem o direito de correr o risco. Só que uma coisinha que é importante, cara. Eu acho que devido ao número de mortes no trânsito que a gente tem todo ano, Brasil, Porto Alegre, Santa Catarina, devido ao número de mortes no trânsito, tudo é válido para as pessoas pararem de se matar, parabéns, entendeu? Exatamente. O bafômetro, o pardal, pô, cara, deu, né, velho? Não tem discussão, terminou. Não tem discussão, Porazinho, matou a pau. Um pouquinho. É isso aí. As rodovias estaduais vão ficar sem pardal até setembro, já falei, né? Já. A Avenida Paulo Fontes, no centro de Floripa, foi reaberta para o trânsito. Com isso, a prefeitura pretende dar mais fluidez ao trânsito na região onde está sendo construído o elevado Maria Rita, ou melhor, Rita Maria. A avenida deve ser aberta para o tráfego nos dois sentidos, mas com apenas uma faixa em direção à Beira-Mar Norte. No sentido oposto, as três pistas serão liberadas, uma delas como corredor somente para ônibus. Certo? A Maria Rita é aquela que cruza com o Falcão, né? É. Avenida que corta. Avenida Falcão. Um monte ali. Avenida Falcão. Ô, queridos, era isso então de destaques comentados do Clique RBS, tá bem? Verdade, obrigado, amigo, aí pela discussão acalorada sobre o bafômetro e tal. Vocês não têm a mãe? Que isso? É muita desinformação no programa de vocês. Marcelo, cada um é falando uma coisa, ficam 10 minutos. Cala sua boca, Marcelino. É verdade. 10 minutos falando só bobagem. São muitos comentaristas. Um advogado húngaro tentou morder o seio de uma colega num jantar. É verdade, né, Marcelo? Você já tentou morder a colega aqui da redação. Bafômetro. Qual advogado que nunca fez isso? É verdade, o homem de 32 anos teria dito à colega de mesa uma frase insinuante. Não gosto de peito de galinha que me serviram no jantar. Acho que vou provar os seus. E partiu para o ataque. Beleza! Verdade, é muito melhor, né, Marcelo? Não é, Marcelo? Não é. Não é. Você gosta mais de peito de galinha. Peito de galinha. Acho que um jornalista não pode se comportar como um débil mental num jantar. É verdade. Cala sua boca, Marcelinha. Peitinho branco. Ah, cara. E um casal recebeu uma ameaça escrita em ketchup em casa. É verdade. Morador do bairro Fátima vem recebendo recados. Opa, Canoas? Classifica como ameaçadores. É verdade. Foi usado ketchup pra escrever a letra e desenhar uma cruz. Ah, não, os crimes em Canoas são assim. É verdade. São cinematográficos. É verdade. Por via das dúvidas, o homem decidiu registrar a ocorrência na Polícia Civil. A banda pizzaria ali. Um abraço pros vizinhos de Mr. P do bairro Niterói, que estavam em peso ontem lá no show da Shakira, rapaziada lá. Então um abração tudo pra todos. Tudo com ketchup. É verdade. Niterói, Fátima, só Rio gosto de ketchup em Canoas. E o homem registrou ocorrência na polícia porque o tio não usa cueca. Foi lá em Santa Maria. Ah, Santa Maria não tem cueca, cara. Só notícias locais hoje, hein, Marcelo? Exatamente, um homem de 39 anos que estava dentro de casa no bairro Itararé, em Santa Maria, por volta de meio-dia, quando avistou pela janela o seu tio sentado na frente de casa sem cueca. Tem as imagens, Marcelo, ela lá o titio. E se queixa por fato do tio estar mostrando o seu saco cheio ali na frente. Exatamente. É verdade. Mandou o Alexander, nosso correspondente em Santa Maria. É verdade. E agora as notícias das celebridades. Ah, vai ter? É especial hoje. Especial hoje. É especial hoje. Antônio Fagundes de Paola de Oliveira tomam banho juntos no Projac. É verdade! Opa! Antônio Fagundes foi direto ao seu camarim, a Paola de Oliveira para o seu camarim. Poucos minutos depois, os dois ligaram o chuveiro ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Daí a notícia do Restart. Pelanza fala tudo sobre a dissolução do Restart. Acabou o Restart, Marcelo. Pelanza falou que é tudo boato e não sabe de onde tirar essa história. É uma pena. E o Tiririca abandona sua cadeira na Câmara dos Deputados. O deputado federal Tiririca confessou que abandonou uma cadeira de estimação no corredor da Câmara, próximo ao seu gabinete, porque a cadeira está muito velha. É verdade. E vai solicitar que seja removido para o lixão. É verdade, Marcelo. Então abandonou sua cadeira na Câmara dos Deputados. Tá muito light, jornal. Tá muito light. Celebridade, para ver se dá uma levantada na audiência, né, minha avó? Levanta a audiência. Como é que nós estamos no Ibope? Tem umas câmeras escondidas ontem no show da Shakira. E aí, é verdade. Consegui pegar imagens estarrecedoras de KG cantando pés descalços. É mesmo, cara? Pô, bota no blog do Boletim isso aí, cara. Inclusive tirei os sapatos na hora do pra cantar da música, os sapatos pra cima. Essa foi uma sacanagem, Shakira esqueceu a década de 90, né? Só a década de 2000, estou aqui. Só diva, nada de estou aqui, peso, escalos, nada. Ela não quer lembrar do passado tramando aí dela, né? Ela foi tramando aí, né? Quer lembrar do passado tramando aí. Em Caxias também, há 15 anos. A Shakira fez o show que ela faz em Barcelona, em Moscou, em Madrid, entendeu? No Rio Grande do Sul não, cara, tinha que ser diferente, porque aqui ela nasceu aqui. No Brasil ela nasceu no Rio Grande do Sul, só tocava aqui, entendeu? E aí em Porto Alegre... Só aqui. Ah, baita show, cara, baita show. Ah, então bem. Gostou, Neto? Gostei muito, cara, bonito, achei um baita show. Dá uma voltinha aí, Mr. P. Vamos lá, vou mandar um abraço. Então agora sim. Lembrou. Porque eu tava pensando no. Porque a Santa Casa, o complexo é enorme, né? Enorme. E eu não queria confundir nenhum desses e tal. Mas, enfim, para todos do Hospital Pereira Filho, que estavam sob o comando do Dr. Felicetti, com o Eduardo, com o Cândido, todas as enfermeiras, secretária da direção, que veio falar comigo também, todos, repito, do Pereira Filho, do Complexo Hospitalar Santa Casa, que é extraordinário o atendimento e um exemplo, uma referência no Brasil inteiro. É verdade. E ali também fica o Santo Antônio, que foi esse hospital que eu baixei quando eu tinha meningite e lá fiquei. Até vou uma hora dessa, sem querer atrapalhar, vou ver se pego a ficha da época lá. Mas enfim, já se um abraço curou, a todos. Eu ainda não. Eu ainda demorar um pouquinho. Mas tem esperança ainda. E todos que atenderam meu pai, muito obrigado por toda a dedicação e carinho. Tá é bem. Isso. Muito bem. Olha aqui, ó. Fala, PBs. Grande PB, sou o Helder, moro em São Francisco do Sul, Santa Catarina. E só pra constar aqui, tô mandando esse e-mail com ocasiões em que homens mudam a voz para aquela história que você estava dizendo esses dias aí, que sim, tudo, né? As situações são três. Falando com a namoradinha nova. Quando mudam de voz também, na hora de falar com o cachorrinho. Vem aqui, toma. Ah, é verdade. Senta. E quando estão conversando com uma criança. É. E aí, vamos jogar, quer brincar um pouquinho? Quer? Ah, falam com criança como se criança fosse retardada. É, criança ficou olhando com uma cara, criança é criança. É. Deixa a criança falar como criança. E a troca de voz mais famosa é quando o cara cobra mais do que tem que cobrar do preço. Isso aí, né? É clássica também, né? Quanto é que deu pro senhor encher o pneu aí? Ah, deu 50 pila aí. 50 pila? Encheu o pneu? Mas sobre criança, o Dico trouxe o filho dele, o Davizão, né? Nosso colega Dico. Nosso colega. Filho dele é Davi. Isso, Alexandre Costa, DJ. Trouxe o Davi, assim, e aí tem quantos anos? 3 anos, né? Quatro. Perguntei anos, pra ele. Tá, o relógio 4, do Ben 10, assim, né? Eu bate aqui, Davi, ele bateu na minha mão, olhou, tu tá muito forte, que dor e tal. Tu tá muito forte, será que é o relógio do Ben 10 que te deixa forte? Ele olhou pra mim e falou, não, é comida. Que demais, demais, né, cara? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Só pra constar, sou brega, mas porque minha namorada é viciada em tirar cravo do meu rosto. Ah, sim, a gente falou sobre isso. Manda um pó ficar tranquilo pra minha namorada. Tô tranquilo pra tua namorada. Um tchê! Pra galera do curso técnico em agrimensura de Araquari. Ah, agrimensura? Meu Deus. Galera, abraço, Helder Cabral do Santos. Pode e aí, Cagê? Mandar um beijo pras gurias lá no show da Shakira ontem, a Carol e a Simone, as loucas pela Shakira. Não, pra todas. Pediram pra mandar um beijo pra elas aqui no Pretinho Básico, então um beijo pras gurias aí, a Carol e a Simone. Aula de português, vamos lá. Mais uma edição boa, rapidinha aqui nas serviço prestado. Aula de português. O certo é a libido, feminino. Devo dizer, minha libido hoje não tá legal. Feminino, não, libido. Não, é a libido. Hoje não tá legal hoje. Hoje não, a minha Cagê. Libido não tá legal. Alguma vez. Foi a Shakira? Essa aqui é bacana, ó. Todo mundo gosta de dizer magérrima. Mas é macérrima. Ou magríssima. É macérrima. O superlativo de magro é macérrima. Macérrima. Não acredito. É macérrima. Macérrima. Mas eu quero cadê de balão. Macérrima, né, Magnata? Mas e o magésima? Não existe. É macérrima. Tá macérrima. Magésima. Magérrima que a gente magérrima. Costuma dizer. Exatamente. A gente não, né? Os viados costumam dizer, né? O homem não fala nunca magérrima. O homem não usa superlativo. Maurício, tu tá magérrimo, Maurício. Não, o homem não usa superlativo. Macérrimo, Maurício. Macérrimo. Comer gay. Peraí. No Aurélio aqui, macérrimo. Ó. Magérrimo, tá? Magérrimo. Existe magérrimo? Igual a macérrimo. Olha aí. Peraí. Agora vamos ver magésimo. Eu tô macérrimo, né, Magrinho? Eu nonagésimo. Macérrimo. Nonagésimo. Meu nonagésimo aí, Bruno. Enquanto isso, um abraço pro Jocenar e a Marcele, garçom. Para o Jocenar. Não reconheço, disse o Aurélio. Não existe, Magésimo. O Aurélio disse: continua o programa. Vai adiante. Último aqui, ó. Toda vez que disser é meio-dia e meio. Não. Você estará errado. Meia hora. É meio-dia e meia. Boa, ou seja, meio-dia e meia hora. Meio-dia e meia é 6 da tarde. É meio-dia e meio. Meio-dia e meio é meio-dia, 12 horas, mais meio, 6 horas. É isso? 18 horas, 6 da tarde. Meio-dia e meia é 6 da tarde. É. Boa, mas isso, meia hora, meio-dia e meia. Meio-dia e meia, daí meio-dia e 30. Voltaremos. Muito bom. E aí, Potter, que é? Cantada. Cantada do Dupa Potter! Apoio! Rações Umbu! Seu melhor amigo merece Umbu Dog e Umbu Cat! O Umbu tá diversificando, né, cara? Cara, o que cresceu o Umbu, hein? Quem manda pra gente a cantada é a Vanessa. A mãe da Vanessa era uma mulher rica e bonita. E ela casou com um chinelão. Sim. E aí a Vanessa virou Vanessa Krentivoski da Silva. Tá falando chinelão porque tu é Silva também. Da Silva Lopes, eu sou, né? É. Chega pra ela e fala assim: sabe quanto pesa um urso polar? Bastante pra quebrar o gelo. Oi, tudo bem? Eu sou o Potter. Bora demais essa, hein, Potter? Essa eu usei ontem na Shakira. E lá. Aí? Não deu certo. Não pegou ninguém. Aliás, muita mulher gostosa na Shakira. Impressionante. O quanto essas mulheres, essas cantoras, trazem de mulheres bonitas também, entende? Aham. E a Shakira dançando, ela é uma égua, né, cara? Não é um ser humano. Isso. É diferente a Shakira dançando. E as minas lá, né? Tudo louca, louca. E as minas tentando imitar ela, sabe? Fazendo aquelas dancinhas com os bracinhos, assim, sim, sabe? Sim. Muito dança legal. Do ventre. Posso aproveitar o ensejo aí pra dizer que o evento de ontem, o Pop Festival, foi uma realização da RBS Eventos, e que o próximo grande show da RBS Eventos em Porto Alegre será no dia 3 de junho. Sol aqui. Jack Johnson. Olha. Com promoção exclusiva da Atlântida. Sol aqui. Outra atração internacional de Porto Alegre fechada. Claro, não podemos falar e esquecer Festival, do Atlântida Festival. Dia 30 de abril. Isso aí. De abril. No dia 31 de maio, Alice Cooper vai tocar em Porto Alegre. Que hora? É verdade. Quando? Ainda tá vivo. 31 de maio? Um Pepsi on Stage. Pô, e agora o próximo grande show é o Ozzy, né, meu? Dia 30. 30 de março. Dia 30, o Ozzy, daqui a 2 semanas. Tudo Porto Alegre, né? Estarei lá. Que loucura. Tá bem, vai daí, compadre! Dá um toque aqui no domingo, dentro das programações de aniversário dos 239 anos da nossa querida capital Porto Alegre. Os Fagundes vão estar ao meio-dia no Parque da Redenção, fazendo um espetáculo lá. Ao meio-dia? Ao meio-dia. No Brick, cara. No Brick. Bem fresquinho. No Brick, calorzinho. Bem fresquinho. Tem distribuição de guarda-chuva? Guarda-sol? O cara pergunta a hora, dá uma esperança, né? Vai. Ao meio-dia! Os caras conseguem, às vezes, se entregar também, né? Que diz esse meio aqui, ó. Nego velho fazendo o rancho do mês no supermercado com a nega velha. Quando ela pega na prateleira, assim, duas kibiculas, ele fala... Olha, eu vou levar, e ele... Não! Não leva isso aí! Não leva que cada garrafa custa 30 pila! Matheus Loreto, um abraço! Só quem sabe entendeu! Não leva, querido! Isso é caro. Que loucura. Ah, e quem aqui já não ouviu a famosa frase, né, cara? Amigo. Me paga um quebercula. Eu nunca ouvi. Eu me também paga não. Um drink. Eu tô brincando, cara. Eu também nunca ouvi. Tu nunca ouviu uma mulher te dizer me paga um drink? Não, quebercula. Eu já tive mulheres que me pediram pra pagar já um drink. Já tive mulheres. Ou uma longuinete. Esse é o pessoal, porã. Um drinkzinho, né? Um drinkzinho. Uma long net. É por onde tudo começa, né? Pelo já drink, quer percolher, né, uma long net. Tu já pagou pra conseguir isso, Porã? Vai, Porã! Eu vou mandar um abraço também pro Bruno e pro Cléo, que são professores lá da Raia Center, onde eu nado. Boa! Caralho, cara. Nada. É, Cléo. O Cléo é do caralho. Para, meu. Do caralho. Como é que é o Porã nadando, hein, Cléo? Ó, do caralho. Nada de ver. Como é que tá, Irie? Como é que tá, Irie? Porra, Irie tá do caralho. Você tem que largar aí pra nós. E a Atlântida da Floripa, tá? Atlântida da Floripa? Ah, como é que tá a Atlântida da Floripa? Valeu, Cléo. Ah, o Cléo da Irie é gente boa. Não, gente fina. Não, vamos tocar. Do caralho. Vai, Porã. Gente finíssima. Dá pro Bruno e pro Cléo lá da Raia Center e pra galera do Colégio Rosário nesta sexta, o reencontro do Rosário na Planet Music Hall ali na Zona Sul de Porto Alegre, que eu desconfio que seja a casa de show dos irmãos Moreira. Ah, é? Eu não tenho a menor dúvida. Vai lotar. Eu não tenho a menor dúvida. Fica a dica aí, né, pessoal? Fica a dica, galera. Fica a dica. Quem vai botar aqui, ó, os pretinhos e os municípios de Santa Catarina. Se os comunicadores fossem municípios de Santa Catarina, quais seriam? KG, São Francisco do Sul, o mais antigo do estado. Um dos mais antigos do país. O Fetter seria Florianópolis, não é o mais antigo, não é o maior, mas é a estrela principal, já foi. Que loucura, hein? Já... E a mais gay também, né? É, ele é da magia. Ilha da Magia. Mas tem uma frase aqui do ouvinte que é a seguinte: já foi mais apresentável, pois o tempo foi cruel com ele. Porra! Sacaneou. Potter seria Balneário Camboriú. Caramba, é muito mais famoso pelas baladas do que qualquer outra coisa. O Pianges seria Curitibanos. É o centro de tudo, mas não tem pote pra se tornar o principal. Maurício Amaral, Joinville, é realmente o que produz. Se não fosse por ele, nada aconteceria. Porã seria Cunha Porã. Óbvio. Além do nome, também é pequeno, apenas 10 centímetros. Não. Ah, é? 10 mil habitantes, ele quis dizer. Mr. P seria Urubici. É o ponto mais alto, com certeza, e muitas pessoas acham que é frio demais. Neto Fagundes seria Lages, mais gaúcho impossível. Mas que é Lages? Tem muito gaúcho lá, né? O Duda Garbi seria Bandeirante. Tentou ser um deles, mas ficou apenas entre os 16. E o Pedro Esmanioto, Treviso, porque a fundação do município é em 8 do 7, galera. Manda um abraço pro pessoal do Portal Joinville. Wagner Luiz Dias. Não, um beijo pro Pedrão, cunhadão da rapaziada aí. Beijo pra irmã dele. 90, né, Pedro? Abraço pra rapaziada do Centro 90. Profissional Trevisa, ou Treviso, agora não vou lembrar se é A ou O, que fica aqui na Padre Cacique, em Porto Alegre. Todo mundo ouve o Pretinho ali, obrigado pela audiência. Vou fazer os classificados, galera. Sou aqui. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Classificados tem a força Egal Intercâmbio. Acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Olá, pretinhos. Venho através deste anunciar um excelente terreno de 15 metros de frente com 40 de profundidade na praia de Maristela, município de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Aceito propostas. Desde já agradeço a ajuda. E-mail para contato: Léo Busato. Ah, para que o Léo tá vendendo terreno lá. @pop.com.br. Léo Busato, @pop.com.br. E aí, galera do Pretinho, queria vender a minha Sportage. Ó. Ano 98, completa, com ar direção, vidro trava elétrica, vermelha, com quebra-mato na frente, tração 4x4 e o melhor, já tá com kit gás. GNV. Ó. É um carro muito bom, mas preciso vender pra poder casar. Ei! É, peço a força aí da galera, quero somente 20 mil reais por esta belezinha. Valeu, abraços a todos vocês e manda um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pra minha noiva Paula. Opa! E divulgue então Paula. Meu e-mail para contato giovannifortes@gmail.com. giovannifortes@gmail.com. Ah, Fortes. Certo, mano? Vai casar o cara. Vou tocar lá no casamento dele, Magna. Vai tocar, cara? Vou tocar com a tribo. Pô, que beleza. A tribo, mano, tá de volta aí. Vamos estar tá no Atlântida Festival. Vai de volta? Atlântida Festival, Magna. Apostinho. Difícil. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho bem difícil. Tem uma ouvinte, tem um ouvinte querendo vender um carro, uma colega, querida colega, querendo vender um carro, mandou um e-mail aqui pra mim. Achei. Posso mandar rapidamente aqui? Para. Tá querendo vender. Ô, pretinhos, queridos. Ô, queridos pretinhos. Tô vendendo um Ford Ka preto. Carrinho favorito da mulherada, diz ela aqui. Será? Ano 2004, motor 1.0, mas muito valente, mecânica novinha, o carro tem alguns, não muitos, arranhõezinhos na lataria. Carro de mulher, né? Motivo, preciso do dinheiro para pagar algumas dívidas. Ela pede 12 mil e o e-mail é vendocapreto@gmail.com. vendocapreto@gmail.com. Beleza? Eram estes os classificados do Pretinho para este momento aqui. Vamos pro show. Vamos faturar, querido! Almezinho, agora eu precisava que tu fosse muito rápido, Almezinho. Ah, muito, muito, muito rápido tu mesmo. Precisa do quê? Que tu sejas rápido demais. Seja rápido. É, rápido. Que eu seja rápido. Ágil. Show de bola. Show de bola. Vai lá. Então amigo. Vamos lá. O que tu quer vender hoje aí? Vamos agilizar o processo. Tava com pausa hoje de manhã? Não tava não. Não vou negar. Não tava não. Já te esqueceu. Ah, então, imagina que tem uma rede inteira de rádios agora esperando pra fazer o show do intervalo. Show da Shakira, claro, show de bola. Showzaço, né? Chosaço. E tu foste, Almir? Curizão foi, lá teve o... Não, não pode, né, cara? Não pode. Não pode, não a Rodaica pode. Foi, tava lá. Almir, vamos fazer o seguinte, deu cara. Deu show a Rodaica ontem no Patrola. Quê? Sábado às 11, hein? Sábado às 11, tô sempre ligado. 11:30. Tô sempre ligado às 11:30. 11:30 da manhã, tô sempre Almir. Ligado na Rodaica lá nas matérias dela. Por falar dela. Isso, já que tu abriu o espaço aqui, eu quero dizer, a Rodaica acaba de me mandar um torpedo dizendo que hoje tem o encontro das Barbies às 17 horas no Museu Encantado da Barbie, no Iguatemi. Nesse eu vou, certo? E ela tá organizando no Twitter uma gravação pro Patrola. Quem quiser tudo e tiver bom. Barbie, pode participar. Dá um toque aí, por favor. Te amo, beijo. É um evento bom pra ti, Potter. Vai ter um monte de boneca saindo do armário hoje, né? É hoje, da Barbie. É hoje o dia. Tá boa. Iguatemi hoje, então, a partir das 5, Museu da Barbie. Almir, obrigado. Show tá dando show a Rodaica, hein? Tá dando show a Rodaica lá na televisão. Tá dando show. Tá dando... Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 15 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alceu. É bapamento. Doutor Alceu, hoje é Libertadores, doutor Alceu. Credo. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Fala aí, doutor Alceu. Mais do que isso, doutor Peter, hoje é quarta-feira, tem jogo em tudo quanto é campeonato, doutor Peter. É verdade. Começamos pelo búlgaro, então, doutor. Não, então vou pegar um café e já vem. No catarinense, doutor Peter. No catarinense tem o Brusque com o Figueirense, às 7:30 da noite, hein, Brusque? Na Copa do Brasil, o Avaí vai pegar o Ipatinga, hein, Ipatinga? Na Libertadores, o Inter joga com o Jorge Osterman, lá às 7:30 da noite. Jorge Osterman. É encontros com o professor. Encontros com o professor. É em Cochabamba. Cochabamba. É celulite em boliviano, né? Cochabamba. Ah, sim, claro. Como é que pode? Como é que pode um time com esse nome, né? Jorge Osterman. Jorge Osterman. Hoje a gente estava pensando, quais são os cantos da torcida do Jorge Osterman? Jorge Osterman! Jorge Osterman! Salve Jorge. Esse é bom. Não, esse é bom. O brabo é colocar fã. Vamos, Wilsterman. Blooming, tem um que é Blooming. Jorge. bom. É bom. Esse, é bom. É bravo, esse time aí ganhou, fez dois jogos oficiais esse ano, perdeu os dois. E ele tá na segunda divisão. Na segunda divisão. E o que mais interessa... O Porrote vai com quatro volantes. Isso. Não, não, ele vai com o Oscar. A notícia é que ele vai com o Oscar. Três e o Oscar. E eu vou estar em casa torcendo pro Colorado. Vai jogar, Dalé? Compre o chip do Colorado. Tá rouco, Dalé. Hoje, qual é a operadora, Qual é a operadora, Dalé? Compre o chip team do Colorado. Boa, Dalé. O que eu mais gosto, eu ouvi hoje. Eu tô aqui para agradecer o apoio torcendo do Colorado. E compre o chip! E compre a bola! Um abraço pro D'Alessandro que ouve o Pretinho Básico. É na Liga, dos Campeões tem o Chelsea com o Copenhague e o Real Madrid com o Lyon. O Lyon, exatamente. Lyon do Thundercats. Era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, tá? O que tem de jogo hoje, credo. Obrigado pela sua parceria aí, doutor Alceu. De nada. Logo mais às 18h30 o senhor tá de volta. Agora há pouco a gente recebeu a visita aqui do Major. Puxa vida, como é o nome do Major? Major Paul. Hoje o negócio tá brabo, hein? Hoje o negócio tá brabo. Depois sou eu que sou esquecido, né, Magnata? Pode ser Santa Rosa? Não, brincadeira. Pode Santa ser. Rosa. Pode ser Santa Rosa, ser. Major escrito, Santa Rosa, escrito, pelo que mesmo. Coordenou as equipes de salvamento lá em São Lourenço do Sul, salvamento aéreo. Ele é o piloto de um dos helicópteros da Brigada Militar que foi até lá pra ajudar a população de São Lourenço. Ele tava me contando aqui, cara, que viu coisas horríveis ao mesmo tempo em que se sentiu muito, muito feliz por poder salvar vidas. Ele salvou várias vidas. Exatamente. Da seguinte forma, com um helicóptero e aquele cestinho, sim, né? Sim, onde daí sim. Tu baixa o cesto ali, e as pessoas entram pra dentro do cestinho. Coisa, né? E aí então ele tava contando um caso pontual assim, que tava um soldado lá embaixo, né? No cestinho, outro soldado no esqui do helicóptero ali pra coordenar, e ele no helicóptero pilotando e segurando o helicóptero parado em cima de uma casa de onde iam sair as pessoas. Daí o soldado lá embaixo diz, tem quatro pessoas e um cachorro, quanto dá pra ir? É uma família. E ele olhava o combustível, dizia, dois. Não, dois não, então quatro. Tá, então três. Tá, então quatro. Não, e o cachorro? Tá, quatro e o cachorro. E aí o soldado diz, não, cara, mas o cachorro não dá pra ir, um boxer. Vai morder os bichos, as pessoas. Sim, tá, e tudo. Tá, então deixa o cachorro. E deixa o cachorro. E aí deixaram o cachorro. Deixaram o cachorro. E aí foi a família e ficou o cachorro. Ah. E aí ele disse que a situação era a seguinte, ele ia sobrevoando e só via os telhados das casas. Uhum. E aí dos telhados, quando as pessoas ouviam o barulho do helicóptero, abriam as telhas. Sim. Por dentro. Abriam as telhas por dentro da casa, como se fossem ratos saindo das tocas. Cara, diz que as cenas são assim, arrasadoras. Acaba com o que tu tem de alegria por uns tempos de vida, assim, sabe? E seria muito legal chamar esse cara pra ele vir aqui falar pra gente do trabalho dele. Ele tava no Jornal do Almoço agora há pouco falando. Sim, cara. Do trabalho dele. Seria muito legal também que a gente parasse um pouco de olhar pro Japão e olhasse um pouco pro sul do estado, né, meu? Porque o noticiário virou Japão agora. Tá, ninguém mais lado, fala, né? De São Lourenço. E tem que continuar doando, cara. Não, a gente fala assim, cara. A gente fala assim. Muita gente fala. Não, cara. A gente talvez fale, mas o... Todo mundo tem que falar. O Jornal Nacional não fala mais. Quem citar a falar. O Fantástico não fala mais, cara. A revista Veja não fala mais. Mas o que a gente tem que fazer agora é ajudar, cara. É mandar mantimentos, cara. Hoje tem aquela programação na Assembleia, isso, né? Isso. Que é a reunião dos artistas aí que vão estar lá também angariando alimentos com a Assembleia Legislativa. Um abraço pro Adão Vilaverde. Que é o auditório Dante Barone. No Dante Barone hoje à noite. Às 7 horas. Então, colabore, cara. É por essas e outras que essas histórias que o Major contou, que a gente tanto insiste para que ninguém ajude na hora que alguém possa estar se afogando, que a gente não aguenta e acaba socorrendo e pode até se afogar junto. No reflexo. Por essa coisa de sempre estar querendo salvar, que faz parte da gente, né? Sim. E usar a racionalidade, no caso dele, passar por cima de uma casa em que pessoas estão ali pedindo e ele não pode, né, cara? Tu imagina que horrível, tu simplesmente situação, né? Tem que não tenho como, não posso, né? Horrível, tem que vencer a tua emoção no momento verdade, e ser racional para que ao mesmo tempo tu consiga salvar o maior número de pessoas, né? É. Porque não adianta tu ali tentar salvar todo mundo de uma vez e deixar todo mundo morrer. Milhares. E ele me contou coisas que eu não sei se eu posso falar aqui, porque eles acabaram saindo, a base deles é em Capão da Canoa, e acabaram saindo de Capão da Canoa para ir pro outro lado fechado o litoral sul lá no São Lourenço e tal, porque algumas outras instituições, por exemplo, se negaram aí em função do mau tempo, não quiseram voar até lá, como a Marinha, por exemplo, a Marinha do Brasil diz, não, pra nós não dá, tá ruim de voar até lá e tal. Aí os caras, os pau-ferro foram e voaram até lá, velho. Bora até lá e salvaram vida. Obrigado, militar, né, cara? É outra história, né? Brincadeira. E tem uma cena também que ele viu que acompanhou um cachorro nadando, cachorrinho, né? O cachorro nadava, mergulhava, voltava, nadava mais um pouco, mergulhava, voltava, nadava, uma vez mergulhou, não voltou mais. Bem! E ele acompanhando de cima, né? Vendo o helicóptero ali. Cara, vamos dar uma giradinha aí, quem vai aí? Vai tu, Mr. P. Pergunta: o que é mais fácil? Uma mulher bonita ficar feia ou uma feia ficar bonita? O mais fácil é uma feia ficar bonita, né, cara? Atenção, pessoal, as certezas do coroa. Mas é muito mais fácil uma feia ficar bonita. Mulher, a mulher, ela pode ficar bonita a qualquer momento. Porã, é só dar uma ajeitadinha. E o efeito baranguejo. É só dar um tapa no visual, cara. Mulher. Mas a Ruda é a prova. Não, é tampa. Verdade, cara. Vai dar um tapinha, né? Mas... vai dar um tapinha no visual, cara. Dá uma maquiadinha, corta o cabelo, parará, dá uma ajeitadinha, bota um saltinho, a mulher melhora muito. Mas eu acho que é mais fácil uma mulher bonita ficar feia. É, Porã. Só se deu um cigarro. Pois é. O que o André de Pelotas está se referindo não é isso que você está falando. Não é isso, não. Desculpa. A pergunta não se estende no sentido estético do termo. Ah, tá. O que seria? De uma mulher engordar ou emagrecer. Qual é o Ele aqui diz assim, me refiro àquela mulher que o cara olha a primeira vez e não dá nada pra ela. Mas daqui a pouco começa a reparar que ela se veste bem, é simpática, tem um sorriso bacana. Né? O jeito da mulher. E ela passa a crescer na briga. E o sentido inverso também acontece. Olha pra uma mulher que à primeira vista parece linda, perfeita, mas depois de começar a conviver com ela, descobre que ela não é tudo isso. Começa a ver que ela não fala coisas interessantes, é um tanto fútil, sem conteúdo. Eu acho que não isso é demora fácil. Muito tempo depois disso, a mulher. Enche o saco, né? Era perfeita. Eu acho que a bonita fica feia. Por acho que é mais fácil a bonita ficar feia, porque a feia fica bonita, né? Fica bonita. Então, caros bebês, o que é mais fácil acontecer, pelo menos pra mim, a mulher feia fica bonita. Mais fácil? Ou ficar bonita, ficar feia? Vocês estão me confundindo. Sim, mas vocês me desculpem, estou ficando confuso. Às vezes eu entendo, Ivo Fetter. Às vezes eu entendo. Sim, às vezes. A gente tenta. Viu só? Descarta-se a possibilidade da feia poder ficar mais feia e a bonita mais bonita ainda. Não é isso que nos interessa aqui. Total. Mas então, meus caros, André Carvalho de Pelotas. É a, feia, é a bonita ficar feia. É mais fácil. É mais fácil. É a bonita ficar feia. Também lá, acho. Não concordo tenho com o Maurício. Formado, mas eu acho que a bonita ficar feia. É que a mulher é bonita por natureza, né, cara? Por sermos nós homens. Por sermos nós homens. Obrigado, Nenê. Em sendo nós homens, né? Ou por sermos nós homens, nós olhamos para uma mulher, homens de orientação ortodoxa, né? Nós somos homens heterossexuais. Heteroafetivo. Nós olhamos uma mulher e descobrimos numa mulher, ou procuramos e encontramos numa mulher aquilo que nos agrada numa mulher. Nem que seja só uma partezinha. Nem que, até mesmo que ela seja feia, que ela seja desengonçada, que ela seja desajeitada, sempre vai ter alguma coisa que o homem, o predador, vai olhar na mulher e vai querer, vai gostar. Às vezes sempre a mesma coisa, mas pode ser. Nem sempre a mesma coisa, exato. Pode ter uma feia, uma feiosa. É, que vem com uma sandália, e daí naquele dia tu olha a sandália, que sandália aí bonita, começa a feiosa, ficou bonita. É porque com essa no fundo, toda mulher é gostosa, cara. Não. Mas Henriqueta Brieba, eu acho que eu concordo com o Pianjas. Conheceu velha. No fundo, toda mulher é gostosa. Mas é mais ou menos o que eu falei, cara. A mulher só é feia se quiser, cara, se largar, entendeu? Se não se cuidar. É isso aí, Porã. Sabe? A mulher tem muitos recursos pra viver. Muito. O marido mais ainda. Muito maravilhosa. Mulheres, peguem e se cuidem. Olha, é uma hipocrisia esse programa. É brincadeira. Porra, eu tô hipócrita. Por que, velho? De jeito nenhum, eu tô falando sério. Muita mulher feia no mundo que não tem salvação. Aí o Porã fica ali, ai, você que é feia. Cara, eu preciso dar um pouco de esperança pro povo. Não, tem mulher feia sim. Mulher de bigode, nem o diabo pode. Mas mulher de bigode é só fazer um não curso, não adianta. Vem, vai lá e vem faz pior. O curso. Vem que nem o Charles Bronson depois. Eu acho assim, tá certo? Aí o cara começa... Mulher de bigode é a pior coisa que tem. Aí vai o cara fazer um busto relaxada. O cara começa a chamar ela de paixão. Aí o cara... Paixão Cortes! Por falar nisso, ó, depois de 25 anos de casamento... 25 anos de casamento, a mulher resolve tentar resgatar o interesse do marido e botou aquela camisolinha da noite de núpcias. Ah, 25 anos depois. Tu lembra dessa camisola? O nego velho tirou o olho do jornal, deu uma cuspida pro lado. tigre. É a camisola que tu tava usando na lua de mel, né? Por quê? E você lembra o que você me disse naquela noite quando me viu com essa camisola? É claro que eu me lembro. Tu tá maravilhosa nessa camisola, Clarice. Clarice. Quero ficar com você até te deixar acabada. Olha aí. E agora, depois de tantos anos, o que você tem a me dizer? O nego velho deu uma olhada por cima, abaixo da mulher, e olhou assim: é missão cumprida. Acabada. Vai aí, Maurício. Eu tenho piada aqui. O Maurício Amaral primeiro, peraí. Na hora de comprar um carro, a gente sempre pesquisa pra encontrar o melhor preço, né não? É verdade! Olha numa loja, olha em outra, olha numa terceira, até ter certeza que tá fazendo o melhor negócio. Por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do carro? Conte com uma, com duas, com três seguradoras. E quer uma dica? Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. É muito, muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI alto não tem penduricalhos, não tem coberturas que você nem vai usar, mas vai pagar. Siga o conselho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando 10, 20, 30%. Afinal, pagar mais caro pra quê? HDI Seguros é de bate-pronto, consulte o seu corretor. Obrigado, Maurício Amaral. Quer falar, Porazinho? Eu quero contar uma piada velha. Piada velha do Porazinho. Transportadora Mandala vai mudar de país. Conheça o serviço Mandala pra longe. Muito bom. Ah, juiz. Gostei. O Porã puxa o saco do Fete, puxa o saco do Maurício. Fala que todas as mulheres são lindas. Não puxa o saco. Tá prato. É o novo Porã. O saco de quem chega na Deixa ele contar a piada. Só falta gostar do show da Shakira. Só o que falta agora. A juíza pergunta à prostituta: quando você percebeu que havia sido estuprada? E a prostituta secando as lágrimas: ai, quando o cheque voltou. Parabéns a todos pelo programa, Rafael Fritz de Indaial, Santa Catarina. Fritz. Tem um perfil no Twitter, Piagas, não sei se tu conhece, o Shit My Dad Says. Sim, sim. Que é do livro, que é um... Virou um livro. E que é também um seriado. Também é. Virou um seriado com o cara do Jornal nas Estrelas, ou aquele famoso Capitão Kirk, primeiro Capitão Kirk. É o ator que representa o pai que fala um monte de merda, né? Certo, é isso aí, é um pai que fala um monte de merda. São frases do Dr. Halpern ditas ao seu filho. Então aqui tem algumas do Twitter sobre o Jardim da Infância. O pai diz pro filho: você achou difícil? Se o Jardim da Infância foi difícil para você, filho, tenho más notícias sobre o resto da sua vida. Só vai piorar. Se o filho do cara achou o jardim de fãs difícil, é hora de desistir já. É hora de desistir. Já botar a perna na bola, nem né? Segue, né? Minha filha é repetente do jardim de fãs. Tem outra aqui, ó. Sobre passar a noite na casa de um amigo pela primeira vez. Filho, tente não fazer xixi nas calças. Tente. Sobre falar com estranhos. Escute aqui, filho. Alguém está sendo gentil e você não sabe quem é esta pessoa. Saia correndo. Fui. Ninguém é gentil sem mais nem menos. É, isso é verdade, cara. Sobre Lego, adoro Lego. Vocês gostam de Lego? Lego? Não? Eu brinco com Lego. Não é. Não, é coisa inteligente. Lego é pra inteligente. Sobre Lego. Olha, Lego existe. Público dividido, público dividido. Dividiu o público quanto ao Lego. Quantos a favor do Lego? Quantos gostam de Lego? Um, dois, eu tava jogando bola na rua, três. Eu não pude brincar. O Arthur mandou uns Lego. Eu adoro Lego. Tá no blog do Pretinho até. Adoro brincar com boneco. Deixa eu só falar sobre Lego pra gente acabar aqui então. Sobre Lego: olha, filho, não quero sufocar sua criatividade, mas aquele troço que você construiu ali parece um monte de bosta. Isso é o pai de verdade. Isso é o pai de verdade. Mandou aqui o Messias Fernandes da Praia Grande, Santa Catarina. Foi o Messias que enviou, não foi o enviado. Olha aqui, enviado. Cara, para aí, cara. É, até o Messias tá ouvindo esse programa, Marinho. Até o Messias. Ô, doutor Alceu, manda um Pumba Guimarão. Pumba Guimarão. Pro alemão Ricardo e um bebê, não vou negar. Não vou negar. pra minha esposa Vanessa. Vanessias Osapo mandou Vanessa aqui. Aí, ó. Bom, era isso, ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência pelo Pretinho. Nós nos sentimos muito felizes em fazer esse programa com a audiência da Atlântida todos os dias aqui, tanto que voltaremos logo mais às 18. Vem aí mais um cabelo no espaguete.